Ah, o meu Vitor Bravo Golf copia? Prossiga. Autorizado de João Pessoa, 370 pelo Whisky 58. Decola da 10 esquerda, Puca, Aracaju. 1 9 8 5 4 7. Bom trabalho aí, obrigado. Autorizado 370 para João Pessoa, por isso 58. Saída Puca, Aracaju, 198-5417, o transfone. Corretinho, pô. Chamada. 3226, cópia. Será? Natal autorizado, 370, Pesulo 10. Decolagem no zero esquerda, Pucas e Par. 1198-5412. Autorizado Natal, nível 370, decolada 10. Pucas e para a saída, Pesulo 10, Aerovia. 198, controle 5412, o transponder na 3226. Tempo. Semana. Salve Salvador, tipo 5317, solicita ao push, funcionamento. Trip, observe o tráfego da tanque que tá fazendo táxi aí. Ah, o Trip tá no pátio 3, tá livre, chame táxi. Gente, Trip chamará para o táxi, tipo 5317. Salvador, no voo 74 para pushback, acionamento, portão 4. Autorizado, time táxi. Chamar a táxi, 74. solo, tá 3226, posição 7, pushback acionamento. Posição 7, tá autorizado, ativa o táxi. Chamada para o táxi, tá 3226. Solo Trip 5317 está com 64 a bordo, autonomia de 4 horas e 8 minutos, alterna São Luís, solicita autorização de táxi. Trip tem livre táxi via Juliette Alfa no ponto de espera 186014. Gente, Juliette Alfa, 186, Trip 5317. Bloco para o táxi, somente 143, autonomia de 2 horas, alterna Recife. A gente aguarda passagem livre da trip à sua direita, após o trip estar autorizado para seguir até o ponto de espera, ajustado 1014. Gente, após a passagem do trip na direita, autorizado o ponto de espera no 0, 1014, gol, 17 no 4. Salvador, bom dia, é 6746, cruzado 170, estrito 150 com a Bravo. 6746, voa Itap, desceu até o 50, até o 40. Itap 40, 6746. Salvador, boa noite. Patrão, 78, passando. Boa noite, DCT 050, o 4178. Puxa o acionamento. O Papa Romeu, Vitor Barro Golfo, está na posição 62. Aguarde pro Bush, só um instante. Guarda. Alta 3226 para o táxi, 65 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alterna Marcelo. Dois 2226 autorizado, Juliette Alfa, 1014 no Ponte Espera Chama Próximo. 7 Alfa no Ponte Espera Chama Torreta 3226014. Vitor Bravo Golf, após o tráfego da TAM, vai passar a retaguarda, está autorizado o push. Ok, Bravo Golf, quem? Pronto, gol 1714. 1714, após o Embraer iniciar, está autorizado a linha e manter. Pode mais o 19-8, bom voo. 100, 19-8, 353, boa noite, hein? Valeu, obrigado. Controle Salvador, 353-7, decolou, tá fazendo a saída Momo. Saída Momo, 380, vigilância, 5317. Em 380, 353-7. Renato, TAM 3226, ponto de espera pronto. Gente, 3226, mantenha. Tô em Salvador, desculpa, tá. Confia? Mantém posição. Mantém a posição, TAM 3226. Salvador, gol no 606, pronto para o push deck, estacionamento, posição 5. Função 5, aguarde, puxa. Guardando. Autorizado a decolar 090 com 12. Atal o gol, correção, Bravo Golf para o táxi, POB65, está alternando Fortaleza, 3 horas de autonomia. Autorizado até o ponto de espera, 1014, chame pronto. 1014, chame pronto, Bravo Golf. O TAM 3226 ali mantém. Ali mantém, TAM 3226. Vou no 606 após o tráfego que está iniciando o táxi no 612, está autorizado o pushback após o tráfego passar a retaguarda. Gente, após a passagem da aeronave, autorizado pushback, o gol no 606. Sete no 4, aos 4-8, 19-8, bom voo. 898, boa noite. Controle de Salvador, Gol 1714, decola. Autorizado, SS46. Controle Salvador, 3170, da Tão, boa noite. Boa noite, 70, descer para 2010, ajuste 013. 4178, redução para 200 nós, desce para 3000 pés, 1013. 200 nós, 2000 pés, por quê? Para 3000 com 1013. 3000, 013, azul 4178. O 3226 tá livre, 080 com 10. Autorizado a decolagem, tá 3226. Quando espera pronto, Bravo Golf? Bravo Golf, ele mantém, o Sérgio tá iniciando. Ele tá visual do tráfego, ele mantém o Bravo Golf, não, no diário. É o 51198, bom. 9 para a noite, tá 3226. Salvador, boa noite, tá 3226, decolando a 270, Fuca, transição, desembarque de lance. Eu vou plotar 3226. 370, poucas e pá, 3226, vigilância. 370, poucas e pá, tá, 3226. O Bravo Golf está livre, 090 a 12. A gente sabe que o Bravo Golf. Salvador, Gol no 606, 136 a bordo, 2 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador para o táxi. Número 36, 12 e 20, Salvador, chama no ponto de espera pronto, 1013. Trabalhando no ponto de espera pronto, gol no 606. 5317, chama agora o centro Recife, 126, decimal 85, alterna 12545. Golf é o 54098, bom. 098, bom trabalho, Bravo Golf. 6746. 4178 autorizado, LS 10-2013. Brasil 4178. 5317, controle. Autorizado pouso 6746, uma centena com uma dúzia. Autorizado pouso 6746. 5317, é o chamará 12685-12545. Gol 1714, Recife agora, no 26, decimal 85. 2685, 714. Controle o Papa Romeu, Vitor Bravo Golfe, boa noite. Boa noite, sobe 370, vigilância, Vitor Bravo Golfe. 370, Bravo Golfe. ILS, eu estando azul, 4178. 1606, no ponto de espera da 10 pronto. Sim, te mantém ponto de espera no 1606. Mantendo, no 1606. Foi Salvador, azul, 4178. ILS, baixar travado, estando. O azul tá guardando pista livre. Web 6746, no solo 58, libera a direita, alfa quilo, ingressa pátio 3, táxi via pátio 3, após pátio 1, posição 4. Direita, alfa quilo, pátio 3, posição 4, 6746. Posição 4 no pátio 1, ok? Afirmo, gate 4, obrigado. O azul 4178, pista livre, 070 com 10, autorizado pouso. Livre pouso no 04178. Voo no 606, a linha mantém após o tráfego que pousa. Após o pouso do azul, gol no 606, alinhado. o serviço radar. Azul 4178 ao 01, direita Alfa, Kilo, pátio 3, ingressa pátio 1, posição 01. Alfa, Kilo, pátio 3, ingressa pátio 1, posição 01. Azul 4178. Zero 080 com 10. Visual decolagem 10 Golo 6 06. Golo 7. Meia 06 03 098, por favor. 1098, Golo 606, bom. LS 131 970. 2 118, 62 em marcha.